os que vieram para o Espiritismo, porque passaram antes pela projeciologia. Então, pelos frutos os conhecereis. O que nos separa não são as teses, o que nos separa é o nosso orgulho, é a nossa vaidade intelectual de querer fazer prevalecer a nossa verdade. Isso é o que nos separa. Então, ter essa consciência. Na época de Kardec, o rigor, o critério científico, a lógica, a ciência espírita, para que ela chegasse para a gente incólume, porque desvirtuaram completamente a doutrina cristã. Mas nós temos esse tesouro que é a obra de Allan Kardec. Então, esse homem com essa lógica diamantina, com a coragem que teve, com a renúncia, com a confiança, com o conhecimento, com o pedagogo, com toda a maestria de ensinar-nos em detalhes as obras que nos deixou, nós temos um verdadeiro tesouro em nossas mãos. Com essa obra, a gente pode estudar tudo à luz da doutrina espírita. Não precisa dizer que aquilo é espiritismo. Não, pode até mudar de nome, se quiser. Mas não vamos é ficar nos debatendo, nos agredindo entre si. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, Kardec recebeu muitas críticas. Companheiros da própria Sociedade Espírita Parisiense lhe traíram, lançaram-lhe anátemas, colocaram-no em situação delicada. Os opositores, já vendo que a obra estava alicerçada em bases inamovíveis, começaram a atacar pessoalmente o nosso Kardec, dizendo que ele vivia em opulência, que ganhava dinheiro com a venda dos livros, que na sua casa tinha tapetes de alto luxo, que a sua carroça, a sua carruagem era puxada a 4 cavalos. Coitado de Kardec. Disseram até que um neto dele tinha difamado o avô. Nem filho Kardec teve. Arrumaram um neto, um sacerdote arrumou um neto para Kardec, para difamá-lo. Vamos ver também outros usando os meios mais ignóbeis, contratando uma senhora para, depois de uma sessão de estudos na Sociedade Espírita, fingir-se de louca. Porque queriam dizer que o Espiritismo provocava loucura. Quando é o contrário, não é? Nós é que somos meio perturbadinhos e procuramos a doutrina espírita para nos ajudar, não é? Os médiuns ali são meio assim, aqui e acolá, meio afrouxados, né? Diz que é um afrouxamento dos laços, né? A gente é meio frouxo assim das ideias. Então, nós é que precisamos dessa bússola, que antes eram queimados os médiuns. Quantos médiuns hoje têm medo de trabalhar porque não foram perseguidos na Inquisição? Então, a gente respeitar também. Mas vem Kardec dar o salvo-conduto aos médiuns, dar a dignidade, a mediunidade, a mostrar que ela sempre